Salve, salve, coelhada! Decadentes número 195, para falar desse jogo sensacional de ontem, em que o América ficou 30 dias descansando para tomar de 4-0 do Figueirense em casa. Ê, alegria! O alerta já está mais do que vermelho há muito tempo. Estão aqui com a gente hoje, Felipe Deleucas. Dê sua boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Bom, bora para mais uma jornada triste. E a semana vai ser longa. Eita, doido. Também boas-vindas ao mais novo decadente, Lucas Deleucas. Isso aqui tá um nepotismo danado, viu? Nós vamos nomear daqui a pouco o Lucas, nosso embaixador nos Estados Unidos. Dê sua boa noite, Lucas. Boa noite. Em minha defesa, não é nepotismo. Quem me indicou não foi Felipe. Então... alguém foi indicação por mérito, eu não tenho nada a ver com isso. Eu já fritei muito hambúrguer nos Estados Unidos. Boa noite, né? Vamos falar desse jogo que foi maravilhoso, principalmente para quem torce pro Figueirense, né? E Thales Maciel, dê sua boa noite, Thales. Eu vou cancelar meu Onda Verde. Boa noite. Boa noite. Cara, se todo mundo que fala que vai cancelar seu Onda Verde após todo o jogo, eu vou falar que a gente devia ter uns 10 mil sócios no mínimo, viu? Porque a quantidade, eu vou cancelar meu Onda Verde. Tá tendo mais cancelamento do que assinatura. Eu nunca vi um negócio desse. Não é fácil, não. Você tá doido, viu? As frases mais ouvidas, eu vou cancelar meu Onda Verde, vamos sentar e abaixa a bandeira. É sofrido. E fora Salão. Fora Salão também é um clássico. Lucas, você quer fazer aquele resumo maroto pra gente? Vamos lá. Basicamente, né, falar do meu entendimento do resumo da partida. O América começou... É até difícil de falar como é que o jogo começou, porque a gente tomou um gol com 7 minutos, né? Então, mas aparentemente estava um jogo equilibrado, o América estava tocando bola, tentando fazer alguma coisa. A estreia do Michel Bastos, ele até estava dando... Ele chegou a cobrar um escanteio bem, ele chegou a cobrar uma falta também... bacana, assim, não foi direto pro gol, mas assim, lançando bolas para dentro da área, parecia que ia dar um toque de qualidade, pelo menos na bola parada, e ajudar ali o nosso querido Michel Bastos, né? Só que com 7 minutos de jogo, num lance bizonho da nossa defesa, principalmente do grande William Maranhão, nosso belíssimo volante, conseguiu tomar um chapéu pro kick da bola, me vem também uma cabeçada fraquíssima do Rafael Marques e o Jori engole, né? Então, é até triste do Jori tomar esse peru, porque muita gente vinha pedir a entrada dele, porque até então ele não tinha falhado, né, pra ele perder a titularidade, não justificava ele perder a titularidade até então, e o Thiago vinha com algumas falhas, algumas deficiências técnicas, e quando a gente perde entra o goleiro que a gente pediu, ele tem uma falha tão grotesca dessa. Eu acho que a partida, isso define muito do que foi a partida, porque o Figueirense, né, geralmente um time que vai jogar fora de casa, fica satisfeito com o empate, se vê uma derrota bem, e o Figueirense, como já estava ganhando com 7 minutos de jogo, recuou completamente. Então, o América não tem qualidade nenhuma para fazer jogada ofensiva, vinha, pelo menos... tocando a bola, mas assim, se eu não me engano, no primeiro tempo foram duas finalizações, uma só que eu me lembrava, e depois vendo os melhores momentos que eu vi uma outra do Felipe Azevedo, né? Mas foi a cabeçada do Juninho no cruzamento, se eu não me engano, até do Michel Bastos mesmo, né? E uma finalização do Felipe Azevedo também. Mas assim, um time totalmente sem criatividade. Então o primeiro tempo foi basicamente o América tentando criar mal e porcamente, a torcida já sem paciência nenhuma com esse passe para trás. Sem criatividade, enfim, né? Já vaiando, já lá no primeiro tempo já tava vaiando o posse de bola do time, porque ficava só tocando pro lado e pro outro sem fazer nada. E terminou o primeiro tempo assim. O América, se você pega nos scouts depois ali, terminou o primeiro tempo com 70% de posse de bola, só que sem ter feito quase nenhuma jogada ofensiva que justificasse essa posse de bola toda, né? Então, se o estilo de jogo do Barbieri é toque, etc., tá funcionando do jeito que ele quer, mas sem fazer gol nenhum. E entramos pro segundo tempo, aí o Figueirense já tentando apertar um pouquinho mais a marcação, acho que eles viram que dali não ia sair muita coisa, se eles apertassem um pouquinho, conseguia fazer um gol, fazer mais gols, né? Mas mesmo assim, bem recuado, tentando basicamente fazer gol num contra-ataque, alguma coisa assim, mas quando chegava com perigo. E no lance também, que a nossa defesa precisa se justificar, né? Tomamos um gol também já aos 29 minutos. pelo tal de Felipe Matheus, nem conhecia o rapaz do Figueirense. Aí complica geral, né? Porque você já perdendo de 2-0, o time que não tem criatividade nenhuma. O time ficou totalmente entregue a partir daí, foi um show de horrores. Um gol aos 34 minutos também, facílimo de avançar na nossa zaga, aí eles viram que o trem estava fácil mesmo, se eles quisessem tinha feito 5, 6 e aos 49 tomamos mais um gol para terminar esse 4-0. Então, basicamente, um jogo onde o América sequer pode falar que tentou alguma coisa, porque não tinha nenhuma criatividade, e que o Figueirense cirúrgico, né? Porque abdicou da posse de bola, mas quando foi atacar a gente fez os gols. Então, basicamente, do que eu vi do jogo foi isso. É, isso aí, eu confesso para vocês que para mim o jogo tá 2-0 até agora, porque no segundo jogo eu já fiquei tão puto, tão revoltado que eu já saí daquela merda e fui embora para casa. Então, assim, o resumo que você fez deixa muito claro. A gente tomou um gol bizonho, um gol ridículo, né? Deixou as penosas na mão do Jory depois do William Maranhão fazer aquela lambança ali. E aí o Figueirense se fechou e não ficou aquele jogo chato, aquele jogo só. E como nós não temos criatividade nenhuma, a torcida perdeu a paciência, ficou bola voltando, volta lá no Jory, Paulão e companhia limitada e sem nenhuma criatividade, né? Eu até comentei que eu achava que no intervalo você teria que botar alguém ali com um pouco mais de criatividade individual, né? E ele botou o Neto Berola, mas que é uma mudança meio já manjada também. A gente já sabia que ele faria isso. Eu penso que talvez um Ademir, alguém ali para bagunçar um pouco mais o esquema dos caras para ver o que que dava mesmo. E Berola obviamente entrou também bem até, né? entrou, Berola entrou bem. Isso ele sempre entra, cara. Se a gente tivesse um Berola que durasse os dois tempos, melhorava muito, né? Aí ele não tava no América, né? Vai, pois é. E aí para mim faltou muito isso. O psicológico do time acabou. Isso é um absurdo pra um time que é cheio de macaco velho, como é o time do América, cara. Como é que um Paulão da vida pode desestabilizar psicologicamente? Me explica. Michel Bastos, esses caras não podem desestabilizar, não, cara. É só macaco velho, o nego já jogou um jogo muito mais barra pesada que isso aí, vocês não acham, não? Quando o América tomou o gol, foi o Jory pedir calma pro time. Então você vê que é uma coisa. Ele que tinha falhado, ele que é o jovem, e quando ele Pois tomou o gol, é, foi ele que começou a cara. pedir calma pro resto do time. Pois é, É, bicho. Tem um trem errado nisso aí, viu? tem que ver que a primeira substituição ainda foi a entrada do Possante Giovani, né? O meia da É. terceira divisão portuguesa, né? E assim, que mostrou realmente por que ele estava jogando na terceira divisão portuguesa, né? Assim, nada muito brilhante ali. E a terceira divisão portuguesa eu faço ideia, porque o time que o Messias já está jogando lá é da primeira divisão, é uma água danada. Imagina a terceira divisão. O China e o Caleb estavam jogando lá, ao que me consta. Nossa O Senhora! Caleb ainda tá. O China aposentou. Nossa Senhora, cara, realmente é um negócio. Bom, é engraçado, não sei se vocês estavam ouvindo a Itatiaia durante o jogo, os caras meio que perderam a estribeira lá, vocês viram? Os caras Não. começaram a meter o malho com vontade lá, né? Principalmente o Não Thiago vi, Reis. não. Principalmente o Thiago Reis, que eles começaram a falar: como é que você traz o quinto reserva do Vasco, e quer que ele jogue? É, e já chega a titular, já E desbancando já todo chega a mundo. titular. Você pega o sexto reserva do Fluminense e quer botar esse cara para jogar. O cara que tá na terceira divisão de Portugal e quer que ele jogue. Na última coluna, antes da parada, eu até falei um pouco sobre isso, que eu achava que, cara, reforço mesmo, nós não tivemos nenhum. Sabe, um cara faz assim, não, esse cara aqui vai agregar qualidade. A gente tem uma dúvida que é o Michel Bastos. É uma dúvida. Pode ser que jogue, pode ser que não jogue. O resto. Jair, você está falando dos reforços que vieram nessa parada ou os que Não, vieram e até os todos? imediatamente anteriores, Total. assim, sei lá, o mês anterior à parada, vamos dizer assim. E aí Entendeu? O Bilu, o Bilu até eu ainda acho que ele pode dar alguma coisa. E vai, ele vai oscilar, ele é menino, ele vai oscilar. Mas ele é um cara para entrar num time encaixado, cara. Eu acho que, assim, até pro futebol dele, o jeito que a gente tá jogando, não favorece. Se ele tiver um futebol mesmo, ele não favorece, não. Não favorece. Mas Embora assim. ele para mim, dos que vieram, é o cara que mais promete. Você entendeu? É, pelo que. Mas eu me pergunto também, porque ele é um. Quando a gente para pra pensar, você para pra ver, por exemplo, que o França, nem sendo escalado, tá. Você já parou pra pensar nisso? É, o França já foi esquecido, né? Pois é, França, cara. Ademir. Então, assim, não, o Ademir, pelo menos ontem, era banco. O França, nem isso, cara. E não, eu não concordo com esse julgamento. Pode falar que eu sou viúva da base? Pode falar. Agora, pra mim, o que veio não é melhor do que a base. Não tô dizendo que a base seja sensacional, não, tá? Não, é diferente. Só estou dizendo que o que veio para mim, eu não acho o William Maranhão e o Luiz Fernando melhor que o Zé Ricardo e Christian, para dar um exemplo claro. Eu não acho Rafael Bilu tão assim melhor do que França, Ademir e Companhia Limitada. Não acho, cara. Sinceramente, até agora eu não acho. O que vocês acham? Eu acho que eu não vi o jogo. Eu tive alguns problemas particulares e não deu para ver o jogo. Isso me isenta primeiro de ser o pé frio. Eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer com a América é acabar com a questão de match day. Porque o Alisson entrou dentro do campo, nós tomamos de 4-0. Não, o problema é que Lucas. Bota logo o Lucas e o Alisson junto no match Olha day. Só, é muito pé frio junto, cara. Antes, só um minutinho, queridão. E antes do jogo, eu estava numa tiração de foto, 3-0, 4-0, entrevista com não sei quem, tô dando entrevista e tal. Aconteceu o que aconteceu. Eu acho que esses dois aí, pelo menos esses dois, tem que acabar com esse time de match day. Não, você tá doido. Esse aí senão, todo time vem aqui e mete o ferro na gente. Piada boa, hein? Nossa, velho. Puta merda. Muito ruim. Questão de ordem aqui, Vossa Excelência. Eu acho que tem que manter o match day. Sim, ganhei uma belíssima réplica do Estádio Independência. Então, acho que tem que manter, porque quase, pagou duas mensalidades. Por conta disso, não vou cancelar meu Onda Verde. Mas aí você não vai estar na moda. A moda é cancelar o Onda Verde. Você entendeu? Nem que seja para assinar no outro dia de novo, mas tem que falar que vai cancelar o Onda Verde, entendeu? Ô, Jário, eu vou ser muito sincero, eu tô achando que esse negócio de cancelar o Onda Verde é verdade mesmo. Porque o Alisson, assim, todo match day ele vai, então só tem ele sócio agora. Não, agora é o seguinte, atenção, todo grupo de WhatsApp que eu tiver e alguém falar que vai cancelar o Onda Verde, eu vou pedir o comprovante agora, hein? Se não mostrar, se não mostrar o comprovante, vai ficar de mentiroso, hein? Mas você sabe que é uma coisa interessante esse negócio que eu vou cancelar meu Onda Verde? A gente tava falando disso outro dia no grupo. Cara, sócio-torcedor, e não é só do América, não, qualquer um. Se você encarar sócio-torcedor como uma relação puramente comercial, você não fica em um. Você não é sócio-torcedor de nenhum time, cara. Porque todo time eventualmente vai te fazer raiva. O América mais do que o normal, mas todo time te faz raiva. Você pega o Inter mesmo, o maior programa de sócio-torcedor dos caras. Os caras caíram para a Série B e continuaram com o maior sócio-torcedor de todos. E aí? O que deve ter tido de vou cancelar meu Onda Verde, Bar? O que? Tri legal, vou cancelar meu sócio colorado? Não deve estar no gibi, né? É por aí. Mas agora, falando sobre o jogo, uma coisa que... Eu não vi o jogo, vi os melhores momentos. É até engraçado você ver os melhores momentos na Globo, na Globo.com, porque são cinco melhores momentos. A cabeçada do Juninho e os quatro gols do Figueirense. Então, assim, eu não sei nada que aconteceu no jogo. E um nome que para mim... Mas foi basicamente isso mesmo. Não, agora alguém falou aí que o Felipe Azevedo chutou também. Ah, não, mas assim... Acho que o Lucas falou, né? Gol. Não, o América teve três finalizações. Foi a cabeçada do Juninho, o Bilu, assim, dando a bola, pega nele e vai na direção do goleiro, num escanteio, tipo assim, que bate, alguém desvia, a Bilu tá parada no segundo pau, ela pega no pé dele e vai na direção do goleiro, assim, mas, tipo assim, sem perigo nenhum, e o Felipe Azevedo chutou de fora da área, em cima do goleiro, assim, no meio do gol. Foram as três finalizações que a gente teve. Tem um detalhe que eu esqueci de falar da partida, que foi interessante, que o Alisson é tão pré-frio, mas tão pré-frio que até pro contrário serve. Ele foi cornetar o Juninho. O que é que o Juninho tá fazendo ali? O que é que o Juninho tá fazendo ali? O Michel Bastos pegou e mandou a bola na cabeça dele, quase que ele fez o gol. Então, o Alisson tem que começar a torcer pro outro time, que funciona. A nossa sorte é que ele tá com visita em casa e não tá escutando a gente falar essas bobagens. Não, mas ele afirmou que ele, no início do jogo, né, tinha dado falando em entrevista que ele tinha encostado no Barbieri e tinha passado pra ele todos os conhecimentos futebolísticos, né? Então... Tá explicado, tá muito explicado isso, cara. Puta merda. Acho que sobre o jogo de ontem a gente já fechou, a gente já sabe o que foi a causa da derrota, vamos passar pro tema. Ô, gente, por falar em causa da derrota, vocês viram a entrevista do Barbieri depois culpando o juiz? Realmente, foi. Ô, gente, pelo amor de Deus, você toma um 4-0, a culpa é do juiz, esse juiz tá ruim demais, tá doido. Não, o pior pra mim não foi nem ele falar que xingar o juiz pelo gol, que já é um absurdo. É ele falar que tem muitas coisas positivas. Tipo assim, que o time se portou muito bem, que teve posse e tal, que não sei o quê, e que tem só que ajustar uma coisinha ou outra pra não acontecer o grande segundo tempo. Assim, caralho, tipo assim, tipo, você faz uma partida ridícula, e o cara consegue falar que, na verdade, tá no caminho certo, que os pontos são positivos, que pode ver que o time melhorou bastante desde a parada. Assim, tá de me zoeira, lembra um cara. Pouco o Adilson. Tipo assim, fala assim, não, eu sou bom mesmo, o time tá indo, tá, não sei o quê, nós vamos reverter, tal. É assim, o cara tá completamente desconectado com a realidade. Tipo assim, tá acontecendo uma coisa e o cara tá vendo outra, assim. Não, a entrevista foi pior nesse sentido ainda. Esse negócio é complicado de analisar, porque me colocando no lugar do Barbieri, o que que você fala no momento desse? Você não pode falar assim, ó, meu time foi uma porcaria, que ele vai estar falando a verdade, mas também não pode falar que o outro time foi muito bem, pelo que vocês estão falando aí, não, o outro time foi cirúrgico, né? Ah, você Eu acho pode que só. foi quatro gols. E outra coisa, assim, ele tem que culpar alguém, ele foi no juízo. Não, mas você pode fazer uma meia-culpa, você não precisa também ser esdrúxulo nesse tanto, né? Tipo assim, teve erro, a partida não teve positiva na partida, não teve nada. O time finalizou 3 vezes, assim, com perigo, foi uma cabeçada só, e que não foi nem tão de perto. O time não teve posse de. Tipo assim, você pega o mapa de calor, o time não teve finalização ali na zona de menos de 10 metros, assim, a mais próxima foi até essa. É, a cabeçada do Juninho foi mais ou menos da marca do pênalti ali. Tipo, o time não entrava na área pra não chutava, não criava, não chutava nem de longe. Tipo, assim, foi péssimo. Tipo, a troca ali de passe era inoperante. Os jogadores com mais posse de bola no América foram Paulão e Ricardo Silva. O Paulão teve 10% da posse de bola total do time e o Ricardo teve quase 8, 7,90 alguma coisa. Então, tipo assim. Tá errado, né? Não tem muita coisa positiva pra ser tirada ali. Você pode falar, não, realmente hoje sim, tipo, a gente tem muito. É, a gente tá trabalhando, essa parada foi boa pra gente conseguir aplicar um pouco mais a filosofia. Infelizmente hoje não deu certo, mas a gente vai continuar trabalhando, que a gente sabe que. Você fala alguma coisa assim, você pede desculpa, fala que tipo assim, que a partida hoje não deu errado, tipo assim, não deu certo, que foi ruim mesmo, tem que melhorar, mas você assume uma culpa ali, sempre assim. Mais pessoal, sem falar tanto pros jogadores, fala que não era a noite deles, a tarde e tal, e bola pra frente. Você não precisa falar que foi muito bom, que você pode ver que melhorou bastante. Pô, melhorou o quê? Pelo menos antes perdi de menos, né? Tipo assim, se for pensar nesse aspecto, pelo menos, tipo assim, as últimas partidas em casa foi mais próximo ali, a gente não tomou um sacode tão violento. Porra, não teve nada que você pode falar que melhorou, se analisar as partidas antes e depois. Não, se eu sou ele, eu falo a verdade. Falo assim, gente, a culpa é da diretoria, por quê? Todo mundo sabe que quando faz promoção de ingresso de levar criança e mulher, a gente perde, porque enche de pé frio. Fiquei sabendo que tem um torcedor chamado Alisson, que veio hoje aqui, me deu um abraço e me zicou, e a culpa é isso, e pronto. É a realidade. Você tá doido com uma macumba igual o Alisson entrando no vestiário. Não tem Nossa Senhora com vela acesa que resolva, não, hein? Você tá doido? Você tá maluco? Coitado da Dilson. A Dilson foi lá, arrumou um altarzinho, botou Nossa Senhora, acendeu a vela, rezou a novena e entra o Alisson. Acabou. E eu vi o Alisson encostando na Nossa Senhora, eu vi. E aí, ó? Pronto, tá descoberto. Gente, ó, Alisson, você tá proibido de entrar de novo no Match Day. Nós vamos analisar se você pode entrar no estádio, tá? Nós vamos analisar. E se continuar ruim, nós vamos proibir você de ver pela televisão também, tá? Fique avisado. Mas você vê que o jogo estava tão zicado, mas tão zicado que nem a tia do bacalhau passou na porta da Independência vendendo. Isso já é um péssimo agouro, entendeu? Isso já foi um péssimo agouro. E vocês estavam falando aí sobre a questão da posse de bola. Eu não sabia desse número, não, de 10% e no Paulão, não. Mas é bem esperado, viu? Porque o jeito que estava o jogo era só aquele toque de bola infrutífero, zaga, goleiro, um volante tentando entrar. E faltou essa opção, cara. E eu vejo que o nosso ataque. Principalmente o Belusso, cara, ele esconde demais no meio do zagueiro, cara. Ele não volta para buscar uma bola, mas não volta para buscar uma bola de jeito nenhum, mas nenhum mesmo. Vocês podem falar comigo que ele é centroavante, não sei o quê, mas hoje em dia o futebol não pode, ele não aceita um centroavante igual esse, mas não. Mas Você ele não é não... centroavante, não é? Ah, cara, ele tava de centroavante ontem. Ele tava no Pra mim, 4-2-3-1. e com esse esquema agora, tipo assim, se leva... com todos os problemas que o Viçosa representava, porque há de se convir que ele não era. Assim, ele não é um primor, ele tecnicamente é muito fraco, assim. Mas assim, ele prendia a bola, ele conseguia brigar ali ele com o zagueiro, voltava para buscar. conseguia ganhar uma bola quebrada, você tinha alguma coisa ali. Na verdade, o Viçosa também, Felipe, ele preocupava os zagueiros, né? Os zagueiros tinham uma preocupação que era marcá-lo, né? Você não pode deixar um Então, cara igual o Viçosa sozinho. uma coisa interessante, o Belusso, só, tipo assim, ele tá aqui na questão de posse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele é o 13º em posse. Só o Uai. Mateuzinho pegou menos na bola que ele. E olha que o Belusso jogou o jogo inteiro, hein? E o Mateuzinho jogou o quê? Uns 20 minutos? Foi o finalzinho ali, foi o último que entrou, né? É, pois é, não deve ter dado nem 20 minutos de jogo. O problema é que ele é, o problema é do esquema tático do América. Se ele é centroavante e o América não tem avante, só tem pra trás, a bola não vai chegar nele nunca mesmo, não. Mas ele tem que voltar, bicho, não tem jeito, cara. Ele tem... Mas eu não sei, se você tá, desculpa, já, se você tá em campo e você tá jogando atrás, e você vê lá na frente um cara que você sabe que não vai segurar a bola, você não vai tentar jogar a bola nele, você vai tentar trabalhar a bola atrás até a bola chegar nele, da maneira mais limpa possível. Pelo menos eu vejo. No jogo com o Tupete impecável. Isso aí já diz muito do que é ele faz do jogo. Ele tava com uma alça de boquete mais ou menos uns 15 centímetros, pelas minhas contas distantes. Eu acho que eu tô meio ultrapassado. Tem jogador que fica com esse negocinho de cabelinho com gel, essas frescuradas do cacete, pra mim é foda. Isso aí. Eu acho que a maior novidade, que eu acho que apesar de ter tido uma contrataçãozinha ou outra, ter tido os jogos treinos estavam acontecendo, eu acho que a maior. Novidade que a gente esperava acontecer assim, de atleta era a estreia do Michel Bastos, né? Eu achei que ele começou até razoável nas bolas paradas, mas um pouco lento ainda, precisando ainda de ritmo de jogo. Se ele for nossa salvação, se a gente estava esperando que fosse pelo menos, é meio preocupante aí. O que vocês acham? Eu acho que a gente está carente de jogador. Então, quando você vê um jogador que já foi alguém, igual o Michel Bastos, já foi um jogador de nível europeu, você fica naquela esperança dele consertar alguma coisa. Mas é um cara que... Quanto tempo o Michel Bastos não joga bola? Começa por aí. Se levar em consideração que a nossa salvação para a zaga é o Lima, que depois de 3 jogos treinos conseguiu torcer o tornozelo e ficou fora do jogo de ontem, porque ele não consegue dar uma sequência de mais de 3 jogos, né? Quando ele viu que ele poderia ser escalado, ele fudeu, vou ter que machucar de novo. Deu aquela torcida ali. Me usar aqui, porra, tá de sacanagem. E foi, pelo menos, de acordo com a reportagem lá, não preocupa. Foi só uma torção leve e deve estar à disposição em breve. O Lima bem preocupa. Ele machucado, é claro que ele preocupa muito mais ainda. Mas o triste, né, de tudo, é você ver que, tipo assim, não tem muita salvação ali no Ponte Corrêa, né? Tipo, o Belusso tá muito mal. Já que o Viçosa, que não era bom, caiu fora, a solução ali pra posição é o... como é que chama o nome do cara lá? Elias. Elias, né? Na verdade, o Viçosa não pulou fora ainda, né? Não, mas estão negociando, tem birrinha, né? Com ele. O Tec tem birrinha com ele e pronto, acabou. Faz gol, né? Dá trabalho, né? Eu já vi o Elias em loco, viu? E eu vou dizer que... esse ano, eu vi um jogo dele no Vila Nova. Se ele for nossa salvação, a gente tá mais ou menos enrolado, porque tem nada demais também, não. E eu não vejo razão nenhuma pro Barbieri ficar bravo com o Viçosa, porque o Barbieri é marca de biscoito. Viçosa é marca de doce de leite, era pra dar tudo certo. Mas, enfim, não funcionou, né? Eu quero ver se daqui a pouco, se daqui a uns dias, a gente vai continuar com essas piadinhas de gordo. Cara, fazer o quê, né? Piada de gordo é sempre um hit, né? E o pior é que o Barbieri vai demorar muito a cair. Eu consultei aqui rapidamente no site, o biscoito de polvilho Barbieri tem validade 240 dias. Aí, ó. Aqui vai demorar ainda pra vencer. Já era, no final do ano. O pessoal já começou a falar sobre hoje até já no grupo aqui já colocaram um possível substituto do Barbieri. Pelo histórico da diretoria, ele não vai ser mandado embora. O substituto já fechou com o Vila Nova de Bahia. É uma coisa meio louca, né? Falar que o América pode atravessar o negócio, sendo que o América ainda tinha um técnico e o outro time tava já procurando na nativa. Não fazia muito sentido ali, né? A notícia em si. Mas deu esperança pra gente. Deu. Mas aí vamos abrir essa discussão, gente. Eu vou falar com vocês um negócio sincero. Mandar pra trazer quem? E outra coisa, vou falar com vocês. Se demitir um técnico depois de um jogo pós intertemporada, ô velho, não tô dizendo que não é pra ser, mas tô dizendo que é a marca completa da incompetência. Pode pegar todo mundo que manda nesse time, mandar embora e proibir de pisar na sede, cara. Porque, sinceramente, essa conversa de que fazem o melhor pelo América, cara, de boa intenção o inferno tá cheio, velho. Sinceramente. Porque, pelo amor de Deus, os caras ficaram 30 dias lá no CT treinando e tudo, não sei o quê, e deu nisso. Eu acho assim, você vê que, só para terminar esse comentário, eu tava lendo que a assessoria do América fez uma mini coletiva, que inclusive proibiu o pessoal do Match Day, que iam ver a coletiva do jogador, do técnico, proibiu que eles fossem ver, e a coletiva do técnico foi 4 perguntas, onde cada um dos, tava lá Itatiaia, Alterosa, Globo, não sei o quê, cada um teve direito a uma pergunta. Cara, o que que tá acontecendo? Isso para mim é marca de um time que não tem direção nenhuma, cara. É marca de um time que ou não assume seus erros, entendeu? Ou quer simplesmente pegar esses erros e fingir que eles não aconteceram. entendeu? Então, eu tô muito preocupado, não é por pelo, não é pelo, pelo, pelo, por esse jogo só não, é porque eu tô vendo que no médio e longo prazo a gente está sofrendo problema após problema, amadorismo após amadorismo, o que prova que se a gente demitir o Barbieri amanhã, depois da manhã eles vão trazer um cara pior, eles vão trazer um reforço pior do que eles já trouxeram. Então, cara, tá muito difícil. E eu não consigo ver, por exemplo, se o Paulo Brack já teve alguma participação nisso, eu acho que não. E eu acho que a gente já falou isso muito aqui, eu acho que o Salão é muito personalista para deixar que outras pessoas mexam nisso. Né? Desculpa aí ficar dessa falação, gente. Podem comentar aí. Sobre a questão do Barbieri, demiti-lo agora não faz sentido, ponto. Até porque foi ele que trouxe os caras de confiança dele e tal. E qualquer outro técnico que vier vai ter que começar o trabalho do zero. Agora, você tem aí uma sequência de mais umas, acho que são mais três, em quatro partidas a gente faz três em casa, um negócio assim. Se você não fizer um número ali de pontos, pelo menos para sair da zona de abaixamento, eu começo a ver com outros olhos a possibilidade da saída do Barbieri, sim. Sobre essa questão aí da vou chamar de censura, né, porque o cara espera o técnico, e pode fazer uma pergunta, acho que é uma loucura sem limite e é errado, não tem coré, isso é juvenil isso aí. É medo do que o pessoal pode falar, né? Sei lá. Só sobre o negócio do Match Day, na verdade, inicialmente nem estava meio que programado de acontecer a questão da coletiva. Quando a gente estava acabando o Match Day, a menina ela falou que teria. Ela levou a gente lá no onde é a coletiva de imprensa, ela falou que teria a disponibilidade de duas pessoas ou três que participaram do Match Day ficar na coletiva caso quisessem. Aí se disponibilizaram três, um deles foi o Alisson, só para deixar registrado aqui. E só que quando o jogo tava 3-0, eles já mandaram mensagem falando que devido ao mau resultado, eles cancelariam esse evento. Mas sobre o Barbieri, eu acho que eu não lembro particularmente de um técnico ter tanta liberdade para fazer o trabalho dele, talvez o Anderson, né, porque também virou ano, quanto o Barbieri teve, no sentido de que ele teve tempo, porque ele sempre pegou semanas cheias de treino, ele teve uma pré-temporada para ele poder impor o estilo de jogo dele, ele teve os reforços, que não sei se todos que ele pediu vieram, mas alguns vieram, porque veio uma barca do Rio aí, que com certeza foi ele que indicou. E ele teve a equipe dele, porque ele trouxe um analista de desempenho, ele trouxe um preparador, então assim, ele... Por mais que tenha toda essa questão do Salão ser muito centralizador, etc., às vezes, eu acho que o Barbieri teve uma liberdade para montar a equipe dele, o elenco dele, que eu não lembro se um outro treinador teve tanto assim. Então, essa má fase, esse péssimo desempenho, esse péssimo resultado, eu coloco muito na conta do Barbieri, porque é o trabalho que ele está fazendo, ele está tendo muita liberdade para fazer. E somado a isso, eu pego o seguinte, se você for pensar que ele já teve bastante tempo antes da parada, já que ele vinha semanas cheias. Aí ele teve, tipo assim, a parada e se programou do jeito que quis. Colocou ali os jogos treinos e tal, articulou com o pessoal que ele pediu, assim, tipo, afastou o Viçosa, beleza, afastou o cara, trouxeram outro cara ali, fizeram tudo do script dele. E aí você chega o primeiro jogo depois, e tipo assim, o time não rende, assim, piora, e é a postura dos caras, tipo assim, igual o pessoal do grupão falando assim, que lembra de 2016, o time de 2016, pelo menos, tipo assim, os caras, quando tava todo mundo coeso ali, eles eram ruins, mas assim, tirando com a parte do português, os caras deram uma raça, eles tinham algum brilho ali, eles eram muito ruins, mas tipo assim, tentaram. E o time de ontem, ficava pasmo que os caras nem tentassem, assim, no segundo tempo, era uma apatia que era fora de série, não era por ruindade, era de, tipo assim, você viu que os caras aparentavam muito mais vontade, então das duas uma, ou eles estão muito mal treinados, tipo assim, não pegaram a ideia nenhuma, ou já não estão comprando o boi do técnico, o que é meio louco assim de pensar, né, e aí, tipo assim, qualquer que seja a situação, não tem muita melhora, né, porque não dá pra saber se ele vai reverter se for o pessoal não comprando o boi dele, e se tiver mal treinado, porra, se com esse tempo todo não conseguiu melhorar, pelo contrário, fez uma piora, não dá pra pensar que a partir de agora, então, com um pouco menos de tempo, vai conseguir melhorar alguma coisa, né? E é isso que deixa o sinal de alerta, era pra estar ligado um pouco em cima disso. É amadorismo demitir, logo depois da parada, assim, e tal? Mas eu acho, assim, investiram no cara, acharam que era o cara com uma filosofia diferente, tal, profissional, pá, Porra, se o cara novo. Tá que não tem condição, porque não é só que o cara é novo, o cara é estudado, que o cara vai ser bom de serviço. Você tem muita gente que, tipo assim, que não consegue fazer, não consegue atravessar, igual o jogador que, tipo assim, passa a categoria de base, nem todo mundo é profissional. Tipo, o treinador, o cara tenta, trabalha, não significa que todo mundo é bom e competente e vai conseguir dar resultado. Ah, pra ele apresentava que daria, pô, isso aqui não vai vingar. Então, tipo assim, é um caso a se pensar. E aí, o que é melhor? Segurar o cara ali igual a Adilson? Manter mais 10, 11 jogos sem vitória pra conseguir trocar e tiver numa situação bem ruim ali, que se assim, sente andar, ficar 10 jogos sem vitória, e aí vai ser pesado pra sair de baixo da Série B. Então, tipo assim, fica naquela, tipo assim, é ruim demitir agora, porque é fazer uma meia-culpa muito grande, mas, porra, se segurar demais também, é o Adilson versão 2.0, né? É, essa escolha é muito complicada. Nós já estamos. Se a gente ganhar sexta-feira que vem, a gente ainda continua na zona de descenso. Pra vocês terem uma ideia. Não, o próximo jogo é sábado, não? Então, sábado que vem. Falou sexta. Não falei sexta? Não, mas é sábado que vem. Sábado que vem. Eu acho que depois a gente joga terça e sexta. É, isso mesmo. Aí os terça e sexta são aqui. Mas eu sabe o que acontece? Eu vejo a diretoria do América com o jogo de treinador, igual a história de um amigo meu. Tem um amigo meu, ele era casado com uma megera, uma mulher chata, mais chata que eu quero capeta. E aí, olha, um beijo pra ela que está escutando nosso programa. Não, provavelmente. Não, ela não tá, não. Provavelmente não, nem ele. Mas ele inclusive, não é americano, não. Americanos têm bom gosto pra essas coisas. Mas aí ele casou com essa mulher, a mulher era uma megera, um fumo de rolo danado. E aí, quando ele separou dessa mulher, a turma toda foi só alegria, faltou soltar foguete. Aí eu falei, ó, gente, vocês podem parar com a comemoração, que não adianta. O sujeito, quando pega uma no naipe, quando vai pegar a próxima, é do mesmo naipe. E dito e feito, tá? Casou com outra mulher, é outra mulher, mala do mesmo tanto. A situação agora da diretoria da América é essa. Traz um técnico, o próximo que vem é pior do que o anterior. Você tá entendendo? Porque o que a gente tinha uma sequência positiva, que era o profissionalismo, se perdeu, cara. Se perdeu. E aí eu hoje tenho muito pouca fé de que um técnico vai fazer diferença ou não. Sabe como é que é? Eu não, os caras estavam falando sobre Lisca doido, por exemplo. Ah, vai trazer Lisca. Gente, vai fazer o quê também? É isso aí. O time que tá é isso aí. E eu não consigo ver uma qualidade melhora tão grande que consiga, por exemplo, fazer a gente disputar lá em cima. Não vai. A gente vai brigar esse resto do ano pra não cair, cara. Ao menos, tipo assim, é a questão que a gente pode ter de querer insistir com o técnico, querer mostrar esse serviço aí. E pode perder um cara que, assim, que não liga muito pro que pensam e vai chegar e vai montar o time. É assim, embora eu seja a favor do tipo de futebol mais positivo, que é ter mais posse, ou futebol mais moderno, porque eu acho que isso pode ser um ponto de virada. E conseguir buscar melhores resultados a partir daí, porque o normal é você ter mais posse de bola, você criar mais chances de gol, você não dar tanta chance ao adversário, você ganhar, fica mais fácil. O problema é que não adianta você ter a bola sem saber usar, e quando você não tem a bola, não saber defender. E, tipo assim, então, mas agora, com esse time aí, que realmente não tem essa proporção ofensiva, que defensivamente tá muito mal, a gente conseguiu piorar defensivamente, nossa zaga não era boa. Então, assim, trouxe um cara que consegue consertar isso, um cara que vai ajeitar a defesa, e que vai conseguir colocar ali umas peças lá para poder criar alguma coisa. E que não vai ficar de rabo preso com algum pessoal de grupinho, tipo assim, que notoriamente é pior do que outras peças que a gente tem e não usa. Tipo, pô, será que o Elias é melhor do que o Viçosa? O Viçosa é ruim, mas será que o cara é melhor que ele? Será que o Maranhão e o Luiz Fernando nem se fala? Mas tipo, pô, na zaga, será realmente que tipo, o Ricardo Silva e o Pedrão são melhores do que o Sabino, por exemplo? Tipo, bom, vamos tentar ser um pouco mais pragmático ali, botar um time defensivo. A gente viu que pelo menos na lateral direita o Leandro Silva realmente faz muita falta, né? O Diego Ferreira conseguiu todos os gols conseguiu sair em cima dele, né? Que é uma coisa meio de louco, mas é um cara que já que sabe das limitações, montar um time mais pragmático, que sabe defender ali e sair na boa, que consegue fechar um pouco mais a defesa e agredir um pouco mais. Então mudar um pouco de perspectiva, porque pode acontecer o que foi o português, que quando sumiu a América quis jogar de um jeito que o time não conseguia propor. E aí perdemos aquela hora e desandou o 2016, que o time, embora fosse muito fraco, conseguiu. Era muito mais combativo quando jogou de uma forma mais cautelosa e reativa. Então, tipo, é questão de saber as peças que você tem, o tipo de jogo que você consegue propor. Se você tiver um cara que não tem a noção da realidade, tipo, eu jogo o Barbieri. Pela entrevista um pouco disso, pode dar problema. Então, tipo, é muito assim. Ah, vai trazer um cara pior? Acho que, tipo assim, tem chance, mas que se trouxer um cara... hoje há opções, né? Não sei, o Lisca, não sei se nem se viria, mas, tipo, do jeito que tá, eu acho que, tipo assim, um técnico que seja de um currículo um pouco pior consegue atirar um pouco mais do time. Assim, se tiver a proposta um pouco mais dentro do padrão. Vamos chamar o Tiririca, pior que tá, não fica. Eu acho, assim, por mais que... Eu, na época que o Milagres era técnico da base, eu sempre critiquei muito pelo X Proposto, que ele não, os atletas da base com ele, eles não vinham prontos pro profissional. Ele conseguia títulos na base, jogando um futebol meio feio com a base ali, e os caras chegavam no profissional, tipo assim, um pouco... É, com algum... tipo assim, chegava um lateral esquerdo e não marcava, tipo Xavier, umas coisas meio assim... É, mas na situação, ele não tem medo de jogar um pragmático. Então, tipo assim, do jeito que tá, eu não acho nem que, tipo assim, entre Barbieri e Milagres, talvez o Milagres cola com os caras sem rabo preso, se ele não tiver, né? Com alguns atletas ali, esse cara é um pouco melhor, tem uma coisa mais pragmática tal. Não exatamente morrer ali, tipo, mas achar uma opção um pouco melhor no mercado. Se for questão de trocar hoje, até o Milagres é uma opção melhor do que o Barbieri. Seguindo essa filosofia, né? Embora sim. A foda que o Milagre já tá empregado no Boston Brasil pra jogar a segunda divisão mineira, né? Então. Tá vendo? Olha só. Time. É só o Marcão conversar, o Marcão tem contato direto ali, dá pra. Dá pra fazer um meio campo. É, terceira idade, né? Os caras conversam, jogam dominó, né? É. Tem uma network ali interessante ali. É, mas de qualquer forma, eu acho que assim, a gente tá aqui debatendo sobre essa questão de Barbieri, acho que sair ele não sai, não. Não. Só, talvez, se tomar uma outra goleada pro Vila, acho mais difícil segurar, mas assim, se perder de 1-0 ainda fica, e depois, bom, eu acho que também não sai, o problema é esse, eu espero que melhore, agora a confiança que eu tenho de melhorar é zero, mas assim, é o que tem, então vamos torcer para que ele consiga dar a volta, né, porque tipo assim, que essa impressão que ele passou até agora esteja errada, né, e que ele consiga... É, surpreendeu um pouco o que foi o Anderson, que vinha de crítica muito grande no começo de Série B dele, mas depois do jogo contra o Internacional teve um turning point legal e foi rumo ao sucesso. Embora, tipo assim, ainda assim o time do Anderson, pelo menos, era muito difícil de ser vazado. A zaga, ele tinha uma solidez defensiva muito grande porque o Anderson era bom nisso. Ele saiu do futebol pragmático, na verdade. Então, tipo assim, eu acho difícil... ter o turning point, mas tomara que tenha. Não, tudo é possível. Eu não acreditava que o Anderson fosse ter essa virada quando teve. E depois com o Moa ali, com certa sorte e certa competência internacional, conseguiu buscar até o título. Então, assim, eu acho que acesso e título difícil, mas, porra, se ele tiver um turning point que deixa a gente, pelo menos, sem sofrer, já acho válido. Diante do que foi esse começo, né? O Mauro Fernandes tá livre, só pra registrar aqui. Eita! Pessoal, alguém quer puxar uns comentários aí? Eu tô lendo aqui, você quer que eu puxe? Puxa então, vamos lá. Ó, primeiro, Paulo Braga mandou dois comentários aqui. Que jogo foi esse? PQP. E depois, o time do Figueirense é horroroso. Como que pode? A gente já falou um pouquinho como é que pode. No nosso é pior. Não sei se... É, a gente já falou muito de como é que foi o jogo aí, né? É, João Paulo... Só um negócio sobre essa questão do Figueirense. Do time do Figueirense ser pior que o nosso. Eu acho que o Figueirense tem duas coisas que a gente hoje ainda não tem. Que é um goleiro. E um técnico. Não é nem técnico. Tem um goleiro e tem um centroavante. Porque o Ricardo Marques é aquele cara desajeitadão, magrelão, mas que faz gol, tá ali. E o goleiro deles, esse Denis aí, é aquele que era de São Paulo, se não me engano, né? Então o cara já tem uma bagagem e tudo. Não é dos piores, não. Ele não deu sorte. Esse é o Talibã também. Esse aí, sei lá, uma porcaria pra mim. Titular, pô. O Talibã é titular lá? Sim, jogou o jogo inteiro. Então realmente nosso time é muito ruim. Mas continua os comentários aí. É, João Paulo Gabriel Ornelas, pra mim a validade do Barbieri de estar vencendo. Bom, você tinha falado do biscoito, ainda tem mais alguns meses. Do técnico, eu acho também que tá vencendo, por mais que a gente já colocou isso tudo, de que ele já, teve um péssimo resultado, o retrospecto dele tá ruim. Eu acho que de tudo que a diretoria investiu nele, demitir ele agora, e eu investi o que eu digo no sentido de tempo, de equipe técnica, de reforço, demitir ele agora ia ser muito um atestado de incompetência também. Então eu entendo que se ele for mandado embora, eu acho até que se eu fosse o presidente, eu não sei se eu teria essa paciência, por mais que eu entendo que é só um jogo na volta depois da volta da parada, só que eu acredito que ele ainda vai ter mais um jogo fora e talvez o outro em casa para tentar se provar. Se ele não ganhar nenhum jogo desses dois, talvez ele realmente saia. Alguém quer fazer mais um comentário a respeito disso? É, eu acho que assim, a gente tá conversando, esse limite do demitir ou não demitir é muito complicado, cara. Se você me perguntasse ontem, na hora que eu saí do jogo, se era pra demitir, ah, bicho, claro que era, mas não sei. É, o meu medo, é como sempre fala, a solução na América costuma ser pior do que o problema, né? Então, eu tenho minhas dúvidas, muitas dúvidas sobre isso. Mas eu acho que, vamos dizer o seguinte, mais dois jogos é um limite razoável. Sim. Se em dois jogos não mostrar nada, filhinho, aí, infelizmente... Porque a nossa diretoria, ela dá umas brechas que é difícil especular, né? Porque o Drubis, que ficou uma parada de Copa toda e caiu depois de dois jogos, e começou a ter o Adilson, que com 11 jogos não caiu. Então a gente trabalha um pouco com a manutenção... Mas o Adilson, dos 11 jogos que ele ficou, tiveram alguns jogos que foi assim... Ele empatou com o Corinthians, sei lá. Aquele então, jogo com o Santos deu uma sobrevida violenta pra ele. Do Flamengo também. Então tiveram alguns jogos, assim, que era um resultado que você poderia esperar de acontecer, né? Agora, esse agora, do esse perder em casa de 4-0 pro Figueirense, ninguém espera, né? Nada de jeito nenhum. O Luke, ninguém espera isso. Luke BM, temos um otimista aqui, né? Elias vai mudar a nossa situação. É. Tomara, vai saber. Quem sabe ele não é o nosso Rafael Marques, né? Mudar a situação pode ser pra pior também, né? É. Ou ele é parente desse Lucas também. Elias, ou ele é parente do Elias também. Pode ser. É, Arthur Mendes, ainda bem que você não viu o jogo. Tô falando pro Thales, né? O jogo foi uma bosta. Eu vi e atesto que de fato foi uma bosta. É, o Adolfo fez alguns comentários aqui, que viveu pra ver defender o Viçosa. Bom, verdade. O Thales sempre defendeu. É, o Thales... sempre defendi o Viçosa. É. O América é uma máquina no treino, brinquedinho no jogo. É, eu não costumo ver os treinos, mas pelo menos os jogos, treinos, sim. Porque ganhou dois clássicos, né? Deixou a gente animado pra apresentar essa porcaria depois. Eu acho que o Cruzeiro Atlético, eles nem deviam estar querendo esse jogo treino. Assim, ah, vamos lá jogar e vai... É, pro jogador do Cruzeiro Atlético não vale nada, né? Tipo assim, é um jogo treino ali assim e tal, não tá muita coisa. Os caras acho que deles fizeram, né? E os do América foi, tipo, lá sangue no olho ali pra aquele jogo treino. Só assim pra justificar isso. Pro Atlético é um amigos do Luan versus amigos do Mateuzinho. E depois o Adolfo termina falando: nosso elenco é dos que já foram mais do que a gente quer que sejam. Entendi muito bem, não. O nosso elenco tem um monte de gente, jogador bom em boa fase. Pena que os bons não estão em boa fase e os que estão em boa fase não são bons. Ótima definição, viu? Olha, nesse conceito, quantos quadros Elias? Ah, tá aí. Porque o meu é bom, eu acho que ele nunca teve uma boa fase na carreira. É, mas né, fazer o quê? O sujeito, se o cara for ruim a vida inteira, uma boa fase do cara é constante, né? Uma fase ruim que é boa, né? Acho legal que a imprensa comparou ele ao Edno, né? Que chegou assim fora de forma, desacreditado, pra fazer parte do elenco. O Edno, pelo menos, tinha tido algum lampejo na carreira, né? O Elias. Você tá doido? Nossa senhora. É, o Arthur Mendes colocou também que foi o que eu falei no grupo: abriria caixa e buscaria Dorival ou Levir Coop. É, mas eu acho que se abrir o caixa, que não tem nada mesmo também, né? Mas não sei se a gente teria grana pra buscar o Dorival e o Levi. Não, eu também, cara. Eu também não sei se o Levi seria uma boa, sinceramente, não. Porque não. Eu não. Assim, pode ser que ele desse uma virada na carreira, alguma coisa nesse sentido, mas o último trabalho dele foi muito ruim, né? E ele vem dando algumas declarações infelizes aí também. Tá com o balde chutado completamente, não quer saber de futebol mais, não. É, já ganhou uma grana no Japão e tá só brincando de entrevista. É. O João Pedro fez um comentário aqui que eu acho que a diretoria do América deveria ler, que é verdade. Então, pegando o programa agora, depois de escutar tudo novamente, só sei de uma coisa: o único jogo que ganhou eu estava. O América deveria bancar minha ida aos jogos, só pagando a passagem Maceió BH. Eu sou completamente a favor, eu já tinha falado isso aqui no programa contra o CRB, que o América deveria fazer uma caravana para o João Pedro levar ele, a família e amigos para todos os jogos em casa e fora do América. Completado, não proibiu o Adson de entrar, só para garantir. Podia contratar ele pro lugar do Elias, então, né? Aí, ó. Ele ia estar com a delegação, ia ver os jogos do banco e ia ter mesmo um pouco mais de efetividade, né? Pro lugar do Lima, né? Talvez ele se machuque menos também. Então... Não vai custar muito nosso departamento médico. É, e para finalizar aqui, tem o Arthur Mendes colocou assim: técnico pior que você fala seria Moacir Júnior, Mário Fernandes? Mauro Fernandes? Olha, eu desconfio que o Moacir Júnior capaz de ser melhor. É, mas quando teve aqui também não deixou saudade quando saiu. Era horrível, horrível, horrível. Não, ele é péssimo. Mas assim, pelo menos ele tá um pouco mais. Não ia tomar de 4-0 do Figueirense em casa. O Maurício Cândido colocou: gostaria de saber qual o critério para a contratação do Elias. Ter jogado no Rio? Eu acho que a contratação foi. 500 conto, topa ou não topa? Aí ele topou. Tava à toa em casa e veio. Talvez pegar mais 5 arrobas também, né? É, não, ele não pareceu estar gordinho, não. Ele pareceu só alto magrinho. Eu vou sair do programa, eu tô meio preocupado que alguém tá tomando uma briga aí, que eu tô tremendo aqui em casa, viu? É o Thales. Tá na sua casa, Thales? Esse menino que tá tomando essa dura aí? O menino tá tomando essa pecada aqui. Eita, doido. Vamos só mulher pra fazer a preletiva antes do jogo com os jogadores. Tem uns meninos na América precisando de ouvir no mundo também. Se botar a sua senhora pra dar uma preleção pós-jogo aí, após um 4-0 descer, eu vou falar com esse negócio, tem nem que não volta no CT. Ela só terminou assim, acabou. E ele foi embora chorando. Vira, fala, grava isso aí, vou mandar pro João Paulo pra ver se ele tá chorando também. O pai é que a lista de pessoal pra tomar essa dor é muito grande, velho. Nossa senhora! Todo mundo assim, menos o Adilson. Menos o Adilson, que é o roupeiro. Fazendo uma analogia, a discussão aqui em casa com o que é o futebol, é até engraçado. Ela tá brigando com ele porque ele tá no celular, no tablet. Talvez se tirar o tablet do celular desses jogadores, até que eles melhoram um pouquinho, né? Vai mostrar essa porra aí, cacete. Né? Tudo é. Porra, time toma de 4-0, os caras vão pra uma estádio. Acho que tem que ter bom senso, cara. Não sei. É complicado isso, tem. Alegria. É. Mas eu acho que aquele post do Matheusinho foi antes do jogo. Não tô falando daquele post. Tô falando de outros posts e tal. Hoje, por exemplo, um dos nossos zagueiros tá fazendo aquela brincadeira lá de ficar mais velho. Enfim. Eu sei talvez que é livre. Ele agora mesmo, né? Vai saber. Eu sei que é assim, é livre e tal, mas complicado essa linha aí que define, sabe? Sei. O Messias fez uma foto dele mais velho, mas eu vou falar que mesmo nessa idade da foto aí pode trazer de volta, viu? Brincadeira. Vamos para a Bale Colatina? Vamos. Nós tivemos, nós abrimos Bale Colatina? Não tivemos votação popular devido ao alto nível de putis pós-jogo. Que ninguém lembrou de colocar lá no Twitter a votação popular. E eu acho que a votação popular para bala para esse jogo ia ser uma coisa complicada, hein? Nossa. Vai votar em quem para bala? Bom, vamos fazer uma votação entre nós aqui, tentar eleger? Vou começar com o Thales Maciel, que ele tem que tomar a dura dele também hoje ainda. Thales Maciel, quem é seu voto para bala do jogo de ontem? Cara, meu voto, bala, puta que lá merda, em bala. Eu vou votar em bala no Juninho, que é o único cara que eu vi nos melhores momentos. Critério de melhor momento, a cabeçada do Juninho, então é o Juninho. Tá certo. Lucas, bala para você. Eu vou votar em mim mesmo, porque... Na hora do Match Day, fizeram um quiz com quem estava participando, e eram 9 perguntas sobre o Independência depois da reforma, quem acertasse mais, ganhava uma réplica do Independência. Das 9, 7 eu sabia, 2 eu chutei e acertei. Então eu acertei mais chutes do que qualquer jogador do América no jogo de ontem, né? Ou seja, nós contratamos um baita do Nutella, porque o cara sabe tudo do Independência novo. É um Nutelão danado. Que sacanagem. Não tinha pergunta do antigo, é. Mas eu acho que se for pra votar num jogador, eu acho que eu vou votar no Berola, porque pelo menos quando ele entrou, ele mostrou deu algum lampejo de mínimo de esperança, porque a bola pegava no pé dele, pelo menos ele arrumava alguma coisa ali no lado esquerdo. Teve até um lance que ele fez uma jogada boa do lado, conseguiu driblar, entrou na área, cruzou pra alguém que sequer conseguiu finalizar, a bola pegou na perna e foi não sei nem pra onde. Então acho que eu vou votar no Berola meio que sem muita escolha mesmo. Tá certo. Felipe, seu voto. Olha, eu acho que eu vou votar no Adilson, porque, assim, do que aconteceu em campo ali, o único que fez o trabalho de time foi ele, que a sopa tava lá bonitinha no lugar, você vê pras fotos do Instagram, tudo legalzinho ali. Adilson roupeiro! Eu falei assim, o único que fez o trabalho direito ontem foi ele, assim. Eu me senti minha mãe agora, eu ri da piada bem depois. Mas assim, em campo, os únicos que mostraram alguma coisa foi o Azevedo no primeiro tempo. O Juninho, que se caracteriza por uma coisa que não é muito a dele, que é a produção ofensiva. O cara que chega pra finalizar na área é o Juninho. Então, também é um pouco sintomático isso. E o Berola no segundo tempo. Mas eu acho que Ainda assim, o que eles fizeram, ainda que de positivo, não supera o trabalho do Adilson. Então, acho que é uma menção honrosa para ele, assim. Que... Mas eu discordo, você, porque o Adilson colocou uma camisa azul para o goleiro. Então, para mim, esse cara tá fora também. Pediram. Assim, não é culpa dele, não escala. Então, assim, ele colocou a camisa que deram para ele ali, né? Fazer o quê? Chupa haters da camisa azul. Só lamento. Eu não quero ver essa camisa azul nunca mais. Nós estamos de quatro. Dá essa camisa azul deu um peso danado, eu não. Você tá doido. Demais, né? Parecia o Fábio. No gol de costas, o Jori ontem. O meu bala, eu vou falar com vocês assim: eu gostei do Felipe Azevedo ontem, assim, dentro das condições. Eu gostei do Bilu também, não achei ele dos piores ontem também, não estava tentando, só que ele estava jogando num lugar ali que estava muito congestionado, os caras estavam marcando muito bem, mas fez algumas jogadas interessantes. E o Berola, eu acho que foi os que tentaram alguma coisa diferente ontem, né? E então, assim, eu, para desempatar, eu vou no Berola aí, para a gente ter dois votos aí, ter um bala do jogo. Mas realmente, ontem não foi fácil, não. Né? Vamos para Colatina então, gente. Colatina, acho que vai ter muito candidato, né? Vou começar com o Felipe. Felipe, o que você achou? Qual que é o seu Colatina? Porra, na lista, sim, já dava para contar uns 10, né? É difícil elencar quem foi pior ali. Mas acho que pelo conjunto da obra, aquela máxima, quando tá todo mundo mal, a gente vota quem põe todo mundo, né? Eu voto no Biscoito. Faz sentido. Porque o time, assim, entrou com 7 minutos, a zaga consegue dar uma falha coletiva, ele foi todo mundo. E assim, e um dos caras que quem ele banca, né, que é o Maranhão, foi um dos responsáveis pelo começo de toda a jogada grotesca, né? E depois ali a falta de ânimo, de empenho, não conseguir criar nada durante o jogo todo, as substituições um pouco sem nexo. E pela entrevista, totalmente desnexo com a realidade, né? Então, acho que, sim, pelo conjunto maior, o Biscoiteiro leva o voto. Bom voto, bom voto. Thales Maciel, seu voto para Colatina? O Alisson Fernandes. Pé frio? Ah, mas puta que lá merda, né? Não, tirar foto dentro do estádio, dar entrevista, passar a mão em tech, só deu errado. Não, isso aí é peso demais mesmo. Nossa senhora, tá louco. Lucas Deleucas, seu voto para Colatina? Eu, apesar de entender o voto no Barbieri, eu vou votar no Jori, porque eu acho que, por mais que o time depois não apresentou muita coisa, eu acho que tomar um peru daquele com 7 minutos de jogo, eu acho que mudou muito do que foi a partida pra frente. Então, eu acho que aquele... É claro que sim, o Maranhão contribuiu bastante, né? Então foi, talvez, 70% do Jori, 30% do Maranhão, alguma coisa nesse sentido, mas eu vou votar no Jori porque eu acho que esse gol... ditou muito do que foi a partida, porque a partida ali o Figueirense já abdicou de jogar. Talvez, se não tivesse tomado aquele gol, eu acredito que poderia sim ter sido um resultado diferente. Eu vou nessa mesma linha que você, questão do gol com 7 minutos, mas aí eu vou votar no Maranhão para Colatina pelo conjunto da obra. Ele errou o jogo inteiro, o cara não consegue controlar uma bola, a bola dá porrada nele o jogo inteiro. E assim, concordo quando o Felipe falou que o culpado no final é o Biscoiteiro, mas no jogo de ontem o Maranhão me fez raiva demais da conta. Eu ficava pensando como é que um cara ruim daquele tanto pode ser jogador profissional de futebol. Então meu voto vai no Maranhão. Então cada um votou em um aí, né? Não vou dar abraço nesse povo todo, não. Ah, só lamento. Dá um abraço no Maranhão, mas um que quebre pelo menos umas 4 costelas. Ele ficar lá com o Lima uns tempos pro Dr. Lima. Dr. Lima agora tá em busca do Crefito, como disse o nosso amigo Lucas. Já tirou o CRM, agora vai tirar o Crefito, que é o de fisioterapeuta. Tá certo, meu povo? Certo, certo. Então temos um programa. Já estamos todo mundo preparado para o próximo sábado, 4h30. Esse horário é bom, esse horário é bom. É, pra você aí é que hora? 9 horas. 9 horas. Bom demais, velho. Tá, depois da novela da Globo. Tá certo. Então nosso próximo jogo vai ser contra o Oeste, é isso mesmo? Não, Vila Nova de Goiás. Vila Nova de Goiás, Oeste acho que é depois, né? Vila Nova é fora. Vila Nova fora, 4h30. A gente podia tentar fazer uma Blitz Decadentes dessa vez, hein? Tentar ver esse jogo em algum lugar. O que vocês acham da ideia? Mandem aí nos comentários do vídeo aí que a gente tenta agitar aí. Vão lá no bar do Paulinho. Pra quem conhece lá no Sion, não, que é um não. Parque americano, pode, lá, esse aí, Lá você lá, não vai, não? Lá eu sou pé frio demais. É mesmo? Nossa, fui três vezes lá, não ganhou nenhuma. E uma das vezes foi aquele jogo contra o Paraná que a gente poderia ter subido. Não, então cancela. Vamos arrumar outro lugar, então. Pé frio desse canto aqui já basta o Alisson. É. Deus me livre. A casa tá à disposição aqui, hein? E cerveja livre de impostos. Nossa senhora. Ô, Thales Maciel, você vai então pra casa do Felipe aí, lá em Gibraltar? Pô, amigo, quem dera, viu, rapaz? Quem dera se eu tivesse grana pra ir lá. Mas, Gibraltar também, Connection? É, daqui a uns meses nós vamos conversar sobre grana também. Olha aí. Ô, bicho, gente, pra quem não sabe essa piada interna, eu vou ser papai em novembro. Eu vou ser papai do Francisco em novembro. E o Thales, ele tá transmitindo todos os sentimentos ruins sobre ser pai pra mim. Isso tá errado, cara. Você está errado de ficar colocando esse peso, falando, não, vai gastar dinheiro, você está fudido daqui a uns tempos, não sei o quê. Mas você eu não sou que... ruim. Vocês tira isso do seu coração, cara. Tira isso do seu coração. Mas entendeu? É verdade. você vai estar apresentando o programa, vai ter um menino chorando. Você vai ver. tá certo. Bom, então, pessoal, boa semana para vocês. É, vamos ficar uma semana sem perder aí até sábado. Ficamos depois de um mês sem perder, tivemos essa derrota aí. E que tenhamos uma melhor sorte, né? Vamos ver se algo muda até lá. Nós vamos pegar uma de vocês. Jussano tá na zaga, né? Puta merda. Só falta esse filho da puta fazer um gol contra a gente, velho. Puta, só falta isso, cara. De falta. Aí vai ser foda. De falta. Ou de barriga, só pra fazer raiva. Pessoal, boa noite aí de vocês, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais, pessoal.